Muito obrigado, bom dia. Controle, bom dia, papapá, Alfa Delta Tango, decola Bombo, nosso escuta. Base para final da 17, o Eco Zulu Eco. Eco Zulu Eco, cheque o trem, livre pouso na 17, vento 090 graus, como 4 nas. Livre pouso, tá em pico, Eco Zulu Eco. 090329. O 073 vai manter posição alinhada devido à aeronave decolada da outra pista até a liberação do controle. Aguardando o 073. Eco Solo 02, informa o pátio. A gente vai livrar a esquerda na Quebec, realizar um 180, aguardar para o cruzamento. Irmão, foi livre ingresso, é patinado e pronto. Alfa Tango Tango, da presente curva à esquerda, bloqueio do aeródromo, saindo na direto Momo. Presente curva à esquerda, bloqueio direto Momo, Alfa Tango Tango. E não manter a restrição? Positivo, mantém a 3000, da presente, autorizado curva à esquerda, bloqueio do VOR, saindo na Momo. Mas mantém a restrição, Alfa Tango Tango. Alô, Salvador, papapá, tudo pronto, aqui em Salvador, na sua ilha. 5-4 no 4, desço para 2000 pés, altímetro no 013, informe no localizador. 2000 pés, ajustado 1013. Solicita efetuar um pequeno desvio à esquerda da rota agora, bem próximo à posição estável, para evitar uma formação. Autorizado. Ok, graças. Gol 983, pronto, cópia. Pronto, cópia, Gol 983. Está autorizado para Guarulhos, 360 ao nível. Você vai decolar da 10, cumprir perfil da saída da Euleda Bridge, onde intercepta Pezulu no meia, Bravo até o Zulu 13. Aciona 5554 no transponder. A frequência do controle é 120, decimal 8. Autorizado Guarulhos, nível 360, conforme o plano de voo, decola da pista 10 no perfil da Euleda Bridge. Aperto Lu no meia, Bravo até o Zulu, após direto trilha, após direto motos, aciona 5554, controle 120.8, é o Gol 983. Olá, 283, cruzamento correto, me chama quando pronto, tudo pelo 5. Sente Gol 1983. Noroeste de Salvador, mantém o nível 100, chame agora o centro Recife, frequência 1288, direto Tango Zulu. Geral, falei, é manter. Lima, Lima Alfa, agiliza então agora, curva à esquerda e cruza o campo. Vamos lá, na medida possível. Curva na esquerda para cruzar o campo, não. Ok, Lima Alfa. Afirmo. Voo no 888, desça para 3.000 pés, altímetro no 093, informa o localizador. 3.013, informa o localizador no 888. Ajuste 1014, autorizado, decolagem. Gente, no 073. 0, chama o centro Recife, frequência 1251, alterno 3325, boa viagem. 3-1-1, chama agora Recife 1251, alternando 13325, obrigado, bom dia. Escala. Eu? Ano bom. Ano bom, vai com Deus, cara, bom voo aí. Valeu, meu irmão. Lima, Lima Alfa, controle, 1208, Serra do Sol. Ok, Lima Alfa. Controle, Salvador. Lima Alfa, prossiga. Pode ascensão para 5.500 pés. Posição Nitsa, após decolagem, curva esquerda. Prossegue via Upper Zulu 9, conforme rota do plano. Acena código 5555 e a frequência do controle 120, decima 8. Saída Copa, transição Nitsa com curva esquerda, após Apesolo 19, 5555 ao transponto, 1208 é o controle. Uniforme mais uniforme. Acionamento de táxi, vou chamar a torre 102.995. O altímetro marca agora 1014, com 5 pessoas a bordo, por gentileza. Confirmando, está presente 6 a bordo. Reportarei meu táxi para confirmação. Obrigado. 073. Boa tarde, Salvador. Boa tarde, bom no 073, cruzando 1500. 073, boa tarde, contato radar, subo para nível 340, perfil da El. Perfil da El subindo 340, vou no 073. Possibilidade de coordenar com o centro, nível 280, por favor? 280? Afirmo. 888, desça para 2.000 pés, forma do localizador, voo no 888. Oi, Salvador, bom dia, Tripe 5414, passando o externo visual, baixado, checado. Tripe 5414, livre pouso, pistão no 0, vento 080 graus, 139. Gente, autorizado o pouso 5414. Trip 5414, desconsidere a autorização, reporte na DEA. Confirme, reporte o quê? Reporte na DEA, o Trip 5414. Reporte na DEA. Quilosulou, desça com referências visuais, modifique frequência para 2, 3, 4, 5 para coordenações com demais tráficos, Quilosulou. Eu não me arrofo mais 2 minutos para fazer a colagem. 073, subiu até nível 280. 280, graças ao Gol 073. Trip 5414, inicia a remetida. Estou com o pessoal trabalhando ao lado esquerdo da pista, está muito próximo à pista 10. Sim, a gente vai iniciar. Controle. Escuta. Que inicie órbita sob Simbra, 2000 pés, devido à pista impraticável. Ok, vai iniciar órbita. 882. Lima Alfa, controle. O senhor deseja qual nível? O senhor suba para 5.500 pés. No controle 120, decimal 8. 208. Liberação de pista, 1888. Confirme. Informar a previsão de liberação de pista. Ok, o ator informou que há pessoas na pista devido à situação, a pista está impraticável. Estamos ainda sem previsão para a pista se tornar praticável. Ok, obrigado. Controle, o trip 5414 remeteu na sua escuta. 5414, suba para 3.000 pés, retoração para novo sequenciamento, 5414. Sensual 3.000. Afirmativo, Brasco Luiz, que após a passagem do índio número Alfa, autorizado a NIA, mantém o cabeceiro no 7, faz pronto. Atingi 3.000 pés o trip 5414. Em 5414, tem intenção de fazer espera sobre o marcador externo? Qual é o nosso número para pouso? É o número 2 para pouso. Afirmativo. Ok, então curva à esquerda, voe na proa de Simbra para início de órbita, informe iniciando. Vai lá na proa de Simbra, informe iniciando. Geno Memeral, autorizado cruzamento no campo, aguarda autorização, semana de frequência. Autorizado cruzamento do campo, Geno Memeral. Gente, Grafo Whisky. Aguarde para a decolagem. Gol no 073, passa nível 150. Chama o centro Recife, frequência 1251, alterno 3325, boa viagem. Ok, chama o centro Recife 1251, alterno 3325, obrigado, 073. 888, abandone órbita sobre Cimbra, possível agora sinal ILS, desça, informa no interceptor no localizador, gol no 888. Vai abandonar a órbita, prosseguindo na chegada, expressão de 10 no 888. 54 no 4, pistão no 0 agora praticável, mantenha 3 mil pés, aguarde vetor para o ILS, 54 no 4. Positivo, está na proa de Cimbra, aguardando o vetor para final, novamente final do ILS 10. É, vamos vetorar o senhor agora para o procedimento ILS X-Ray, curva à esquerda, proa 280. Ok, já está mantendo a 280. A gente mantém a proa 280. Afirmativo. Débito Luiz, que decola 217, controle 120, decimal 8. Débito Luiz, que mantém o corredor axé, bravo, que Luiz. No 888, localizador. Afirmativo. Complete a aproximação, chame torre 10895, com pouso. Controle Salvador, Papa Romeu de November Alpha, ingressando no corredor forte. De November Alpha, prossiga no corredor forte, a mil pés, de November Alpha. De November Alpha, prosseguirá no corredor forte, a mil pés. 8-3, na posição, para o possível acionamento. Gol 9983, autorizado. Vai funcionar mais de cima ataque. Autorizado, pode funcionar mais de cima ataque. Chegada bomba, desça para 4 mil pés, pro time, torno 0 na 4. Lima Lima Alfa, desça para 1.500 pés, corredor forte, Lima Lima Alfa. Ajuste no altímetro, 904. Tipo 54 no 4, desça para 2 mil pés, ajustou o altímetro no 0 no 4. 2 mil, ajustado em 14. Passa a rota de ingresso. Salvador, Papa Romeu em Vila Weber Alfa. Consiga. Em Vila Weber Alfa, eu gostaria de coordenar ascensões e descidas entre 1.000 pés e 1.500 pés para treinamento, por gentileza. Positivo, inicialmente mantenha 1.000 pés, aguardando para subir para 1.500. Afirma, após afastar o 0 milhas, está autorizado? Ok, informe a 1.0 milhas de Salvador para autorização. Afirma, informar o gráfico do Inúmero Brau. 5414, curva esquerda, proa 210. Esquerda 210, 5414. No 4, curva esquerda, proa 140, informe estado localizador. 140, reportará estabilizado localizador, 5414. Salvador, boa, bom dia, boa noite, boa noite. Lono 888, procede via Alfa, chama antes da Juliette, por gentileza. Alfa, antes chama antes da Juliette, gol, como se for. 080. 080, reporte estabilizado. Solo, gol 1983, POB 183, alternando galeão com 3 horas e 59, pronto para ataque. Gol 983, galeão, pessoas a bordo, autonomia por gentileza. Pessoas a bordo, 183, alternando galeão com 3 horas e 59, pronto para o táxi. Vai seguir em frente, prossegue via Índia e Alfa e quando no ponto de espera, chama torre em 118 decimal 95. Altímetro marca 1014, tem bom voo no 983. Sim, se livre táxi via Índia e Alfa, que é o ponto de espera da 10, só registrando o POB 189. Gente. Utilizado o trip, controle. Sinal de aproximação, chame agora a torre 18895, compor o trip 5494. Obrigado, 18895. Lima, Lima Alfa, da presente, voe rotatória, Lima, Lima Alfa. Pronto, rotatória, Lima Alfa. Gol no triplo 8. Vai seguir via Juliette pro 4. Juliette pro gate 4, gol 182. Utilizado pouso 5-4 no 4. Atenção, uniforme telefone. Salvador, bom dia, bom 1983, ponto espera da 10. Bom 1983, bom dia, Matheus, ponto espera da 10. Matheus, ponto espera da 10, bom 93. Uniforme mais uniforme, adentro à esfera, tem nível de ecológico da pista 17, vento 090 graus, 169. Desculpa, Felipe. 83 em Lima, tem cabeceira no zero. Liliane Aero, manter a 1-0, boa 983. 5414, solo 26, livre direita, solo 121.9. Livre direita, 219, boa. Alô, bom dia, o Trip 5414. 5414, prossegue via Alfa, Kilo, coisão, via Alfa, Juliette, remota 14. Alfa, Juliette, remota 14, 5414. Mike Uniforme, mantenha proa até 1500 pés, chama o controle 120, decimal 8. 1208, mantenha até 1500 uniforme. Controle de Salvador, esse é o papapá uniforme, Mike Uniforme, Concordial, bom dia. Diga. Decolou na sua escuta, tá passando 1000 pés, uniforme, Mike Uniforme. Uniforme Mike Uniforme, perfil Momo, soa para o nível 280. Na Momo até o 280 Uniforme. Controle Lima Animal. Lima Animal, chame 2895, Lima Animal Alfa. Alfa. Lima Animal Alfa, continua a aproximação, reparte final do ano 7, o ajuste no 04, 2090 graus, 149. Lima Animal Alfa. Quantidade de pousar na 1-0? Autoriza 2000 para 2207. 207 deve estar para 2000 pés. Ajustou o altímetro na 0-4 e informe o localizador. Alfa Tango Tango, a 56 milhas norte de Salvador. Sua e mantenha nível 100, chame agora o centro Recife, frequência 12685, hotel 2545, boa viagem. Vamos voltar na. Ciente, foi autorizado na pista 17, o vento 1 centena com 15 nós, Lima Lima Alfa. Lima Alfa, já por na 197, contra espaço para a. Oxanamé 1140 para Maceió 250 nível, só vai decolar da 10, vai cumprir o perfil da saída Puca, transição Aracaju, após decolagem curva esquerda 5564 no transponder, 120 decimal 8 a frequência do controle. Sim, autorizado, Maceió 250, vai cumprir a Puca, Aracaju, decolando da 10 com curva esquerda, 5564 a zona, 120 decimal 8 é o controle de esquerda. Salvador, Oxanamé 140, posição 2. 1-93, livre da calagem, pistão 1-0, vento 0-90 graus, 1-5-9. Calagem 1-9, 1-9.